aceitaram sua derrota. Um caminho sem volta que você conhece, é assim que eles descem, a sete palmos. Está escrito num salmo que o homem tem contra a sua paz, mas ele escolhe caminhos que resumem finais, que deixam só lamento e a todo momento. Gente da alta sociedade continua abastecendo, e os manos morrendo e o consumo crescendo. Ela é trazida por todos os lados, vem pelo cais, na mão de policiais ou de avião, facilitadas por gente do alto escalão. E todos faturam no comércio da loucura, menos nossos manos que estão em uma plena fissura. A vida entre um beco sem saída e para terem, fazer correria para usar nas ruas da periferia. No dia a dia, mais um noiado alucinado que viaja entre a vida e a morte. Muitos desses camaradas não tem sorte. Somos raciocínio forte, falando a real, vendo o que está acontecendo. Suas escolhas os manos vão fazendo em ruas escuras, em plena loucura. Se liga, meu irmão, que a escolha é sua. Em ruas escuras, em plena loucura. Se liga, meu irmão, que a escolha é sua. Ela é fácil de encontrar, tá em todo lugar, só basta ter dinheiro para comprar. E dependendo do seu desejo, de mais cedo pra cova, tem novidade na quebrada, é droga nova que oferece pra você uma longa viagem. Dependendo da dosagem, uma viagem só de ida, as mais fortes são as mais vendidas. Por causa delas, tem vários camaradas na cela. Ela continua danificando e deixando sequela. Na minha quebra predomina é a mela. E na favela, os burgueses são os maiores fregueses dos traficantes. E a miséria cresce, as bocas também. Com isso vão surgindo vários reféns, se não enquadrar na lei da rua, vai pro além. Com calibres pesados, são defendidos os seus territórios. Por causa da concorrência, já houve vários velórios e muitos manos atolados no pó. Que causa dó de ver na TV crianças fumando crack. De escolha em escolha e atritos e conflitos geram massacres, e eles continuam na sua loucura. Se liga, meu irmão, que a escolha é sua. Em ruas escuras, em plena loucura. Se liga, meu irmão, que a escolha é sua. Em ruas escuras, em plena loucura. Se liga, meu irmão, que a escolha é sua. Mais um mano na neurose, com certeza mais um caso de overdose. Jogam pra veia, coisa tá feia, os problemas multiplicam, eles aplicam. Geram a carreira na beira da fogueira, fumo bagulho, estão cabreiro com qualquer barulho. A qualquer momento o carregamento da danada deve estar chegando de viagem para abastecer a malandragem. Os gambés, eu tô de olho na sua porcentagem. Os malucos da quebrada nunca falta coragem, é olho por olho, dente por dente, química na mente, vamos em frente com um raciocínio quente. O mal é frequente, os malucos da quebrada a todo momento descarregando o pente. É plaplum, lá se foi mais um. É cada um nessa vida dura. Se liga, meu irmão, que a escolha é sua. Raciocínio forte, abalando as estruturas. Em ruas escuras, em plena loucura.